Autorizado cruzamento da final da 1-0, retaguarda do tráfego, e chame base pela direita, da 17, Mike Up Delta. Autorizado cruzamento da retaguarda do aeronave, chamando na base da 17, Delta. Charlie Alfa Tango vai seguir o Mike Up Delta no cruzamento da final da 1-0, a retaguarda do Boeing da Gol, e chame de base para a final com número 2, o Charlie Alfa Tango. Positivo, com o número 2 atrás do Mike Alpha Delta, o Tango. 5, Confins, aprovado nível 360, via Pezulu 16. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge, curva direita. Transponder 5126, controle Salvador 120, decimal 80. Confirmando seu bom instrumento, Papa Romeu, Índia Tango Eco. Bom, 755, cotejamento correto, chame pronto. Tá 3190, aguarde antes da Juliette, previsão do portão 05 ocupado. Guardando 3190. 99, boa noite, contato radar, saída da Euleda Bridge, submantenha 360. 360, sem restrição de altitude, gol 1399. Hotel Lima Tango, reporte fora do solo, para regresso, Salvador. Para regresso é para Enrimar, senhora, estou autorizado. Enrimar, sim, chame para o cruzamento da final da 1-0, Hotel Lima Tango. Ok, está fora do solo, se é autorizado de imediato, já cruza. Afirmativo, está autorizado o cruzamento da final da 1-0, Hotel Lima Tango. 1075, Solo 05, Solo 1, 2, 1, decimal 9, uma boa tarde. 2109, boa 1, 0, 5. 2109, 0, 5. 2 mais. Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Ixon, Inter, reporte no solo, vento 1-1-0 graus, 08 nós, Charlie Alfa Tango. Tango. Vento 2231, livre decolagem, vento 080 graus, 08 nós. Aprovado nível 140, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída coral com curva direita. Transponder 0263, controle Salvador 120, decimal 80. 415, autorizado 140 para Ideal, via Golf 677. Decola da 10, perfil da saída coral com curva direita após. 0263, transponder 120, decimal 8, frequência do controle. 3415, cotejamento correto, chame pronto. Tomara, mando pronto na parte 3 do 3415. Doutor Romeu, Índia Tango Eco, desça para o nível 050. Mike Echo Delta, confirme o solo controlado. Confirme. Mike Echo Delta no solo 07, reporte livre no pista. Passando pela 208 agora, 2231, passarinho do boa. Eu vou estacionar na frequência lista. Passarei 223, decola 208, chame controle na frequência 120, decimal 8. para o taxi gol 925, temos 99 a bordo, 3 horas e 56, alternada com fim. Gente, gol 925, táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame torno 895, ajuste 1 no 0, 1 no 8. 18, táxi via pátio Índia, ponto de espera 295, 925. Power on frequency 118.95. 118.95, bye-bye. 242. Plataforma El Índio Tango Eco para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda, proa 085. Esquerda, 085, Tango Eco. 075, Juliette, portão 09. Juliette, pro portão 09, vou 1075. Salvador, preciso botar o seu final agora. Eu consegui o EV, 1-0, 1-0, 1-0. Roger, say again, a flight level requested, airport Gal 022. Request, flight level 390. 390, send by it's clear. Trip 5241, decolada 110, chame controle na frequência 120 decimal 8. 208, boa tarde. Voo 925, mantendo ponto, espere e aguarde. 241, decolado. Trip 5241, boa tarde, contato radar, saída Arbor, sub, mantenha 200. Arbor, saída, mantendo 200. Na saída 2231, da presente, autorizado Barreiros, nível final 200. Da presente, voo destino agora no 200, Passaredo 2231, obrigado. No 399, chame Recife na frequência 1251, secundária 133-25. Centro Recife 1251, secundário 13325, gol no 399. Juliette Tango Zulu, controle. Prossiga, senhor. Você vai pousar na 17? 90. Gol 758, Ono 755, livre acionar Chumitax, portão 08. Agora para o táxi, ok, uma ordem, Sintra. Uma ordem. Muito obrigado. Romeu Charlie X-Ray, controle. Já avisou com a rotatória? Afirmativo. Confirme. Afirmativo, visual com a rotatória, pessoal no site. Gente, prossiga direto para a curta final e chame a torre 1895. Romeu Charlie X-Way, continue a aproximação, reporte a 3000 da 107. Vento 110 graus, 099, QNH 1097. Reportará 3 milhas da final, Romeu Charlie X-Way. Legal, 4 minutos. Foco mais forte, mais forte. 4 minutos, 1-2-3, da final. É Portugal 022, ready back is correct, call me ready. Tipo 491 no solo 13, livre à direita, chame solo na frequência 121 decimal 9. Direita, solo 1219, obrigado. Go Voo no 925, a linha mantém cabeceira 1-0. Mantém Goral desse. 3, posição 04. 7kg 43, sua posição 04, 4-0. Gol 995 autorizado, decolagem cabeceiro 1-0, vento 1-1-0 graus, 0-7 nós. Decolagem da 1-0, gol 925. Wind Tango Eco, desça para 3.000 pés, ajuste na 0 no 8. Ela 3.000 com 1 no 0 no 8, Wind Tango Eco. Gol no 601, boa tarde, sua identificação, chegada bom, se desça e mantenha nível 060. Papatango Romeo Charlie Sway, desça para 1.000 pés. 1.000 pés, Romeo Charlie Sway, ingressando no final, 1.7, baixando de trabalho. Sim, Romeo Charlie Sway, reporte 3 milhas para pouso na 1.7. Reportará, Romeo Charlie Sway. Papatango Romeo está orbitando em Simbra. Sim, se após órbita, autorizado o procedimento, ele é sexuante. Direto Angolão. 925, decolada aos 105, chame o controle na frequência 120, decimal 8. 208, obrigado, senhorita, uma boa tarde. 050, boa no 612. Ponto de espera, chame em torno no 895, ajuste no 018. Guru 925, prossiga. Usando 1700 pés, senhorita, na subida Arbog. Ciente, contato radar, saída árvore, leva, sub e mantenha 360. Essa mesmo, seu 360, obrigado. Gol no 612, reduza a velocidade para 2209. Redução 320, gol no 612. Xander 6143, reduza a velocidade para 2209. 220.643. Afirmativo. Meio na 2, alteração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limitado pelo curso do localizador. Esquerda, proa norte, voa no 6-2. Voa no 6-2, reduz a velocidade para 1809. 80, voa no 6-2. Manter a mínima limpa 190, 612. 192 autorizado, mínima limpa 1909. Obrigado. Xaner 6143 para sequenciamento, curva direita, proa 230, limitado pela magnética 120 de Simbra. 230, pela magnética, qual? 120 de Simbra, o Xaner 6143. Xaner 6143. 1050, Gol 1612. Gol 1612, ciência. Desça para 4000 pés, ajuste na 018. 4000, 1002, Gol 1612. Papo Romeu Índia, Tango Eco, desça para 2000 pés, ajuste na 018. Para 2000 com 1012, Índia Tango Eco. É Portugal 022, clear to start up, call me ready to taxi. Pono 755, a linha decola de imediato. Pono 755, autorizada a linha decolar de imediato, pista 10, vento 120 graus, 079. Salvador, é o TAN 3567. TAN 3567, informação em curso, Victor, copia. Pronto para quadra, 3567, ciência Victor. TAN 3567, Brasília, aprovado nível 380, via Pêndulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída arbor, eleva a curva à direita, 5165, transponder 1208, controle. Opa, 3567, autorizado para Brasília, nível 380, Opera Zulu 17, decola da 10, saída Arbor, transição Elefa 5165 e 208, controle, 3567. 3567, cotejamento correto, chame pronto. Ciente. Boa. Gol 612 para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 085. Direita 085, gol 612. Firma autorizada, interceptar, 162. Gol 612, autorizado a interceptar nessa proa, reporte estabilizado. Autorizado, LF, gol 612. Gol 925, da presente, autorizado, LF. Salvador, boa tarde, Xané 6201. Boa tarde, Xané 6201. Galeão, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da El, após Leda, Leda, direto bridge, intercepta Upper Zulu 10, após conforme rota do plano. Transponder 5161, controle Salvador 120, decimal 80. Positivo 360, Galeão, na subida da El, pista 10, da El, Leda, bridge, Upper Zulu 10. Aciona 561, controle 1208. Xané 6201, quando intercepta a Upper Zulu 10, prossegue conforme rota do plano. Positivo, direto MAT, obrigado. SMAP, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá, após DCT, Luz, Vitor, após conforme. Positivo, cliente, obrigado. 0018. 2000 pés, boa no 692. Xaner 6143, reduza a velocidade para 1909. Já está, o Xaner 6143. Entendi. Xaner 6143, desça para 4000 pés, ajuste na 08. 4008, Xaner 6143. 01, reautorizado, desça para nível 050. Salvador, F-Town, 025, Recife, no 260, secundária, 1288. 260, 1288, obrigado, senhorita. Boa tarde. Nossa sequência, 121, decimal 9. Five, ultimate side, 1018. Portugal 022, did you copy via India? Via India, copy, Portugal 022. Salvador, TP 54115 para o pushback, acionamento parte 3. Aguarde, 3415. Solar o TP 54115, parte 3. 5415. Aguarde para início do acionamento no pátio 3, ok? Sim, depois da passagem do... da aeronave aqui atrás, podemos deixar? Afirmo. Obrigado. Boa noite, 56 que chamou o solo. No 8.95 em Jatanguera. Jatanguera. 4206, Recife aprovado, nível 370, via Peruí 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5170, controle Salvador 120.80. Azul 4206, cotejamento correto, informação em curso, a próxima WISC, chame pronto. Cancelamento da presente, base para a direita, Bruno 7. Afirmo. Condicione efetuar base curta, onde é Tangueco? 5, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Pela 105, 2.000. Postará estabilizar até a corrida por LS da 10. Ok, uma base. Porta Arena final. 01, Gol no 601, ciente, desça para 4.000 pés, ajuste no 018, reduza a velocidade para 1909. 4.022, 199, 601. Tango Juliette, Bravo Hotel, prossiga. Aprovado nível 390, via Peruí 58. Decolada pista 10, perfil de saída curva, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5162, transponder 12. Transponder 5162, controle 120.80. 01, sobre vetor, mantenha presente pro limite ou lock. 10 para 3.000. 2.000. 3.000, mantém pro limite ou lock. 3.000 lotes, 1.601. Oi, Salvador. Página 143, DLS da 10. Tá pra fora, Bate. Pega o Papalima, quantas milhas de Salvador? Não, zero to gravity, é o only point for ready. A gente prossegue então via Pátio 3, Pátio 1 no Índia e no Pátio Terra chamando 295-354-95, boa noite. Juliette Bravo Delta, Sony 0172. E Salvador, boa tarde, Gol 1612, uma milha, marcador externo. Meu 142, uma milha de duna, não? Não, quem está chamando é o Gol 1612. Agora a gente está passando o marcador externo. Está embaixado, checado. Gol número 2. Continua a aproximação, aguardando pistão no zero livre. Voltímetro no 0 no 8. Vento para cheque 120 graus, com uma dúzia nós. Aguardando a alteração de pulso. Guardando, Gol 1612. Texul R27 vai liberar a próxima esquerda, parte 5. Está livre à esquerda, tem uma boa tarde, Unha Tangueco. Pesada, não pode colar a esquerda? Tô no 601, autorizado. curva esquerda proa 130. Desça para 2.000 pés, ajuste na 08, reposto estabilizado. Proa 130, 2.000, 1.601, reposto estabilizado. 01, posição 04 para puxa acionamento. Chanemia 201, livre acionamento, chame táxi, posição 04. Livre acionamento, chama táxi, o Ocean 6201. 1-2, o vento 1-2-0 graus, com 1-0 nós, com 10 nós, tem livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, gol 1-6-2. Boa tarde, torre, ó, 4 no centro. Tipo 54 no 5, mantém o ponto de espera. Vai manter. Só pra se informar, só tem condição de decolagem negada após o primeiro tapa. Principalmente mantém a posição, tipo 54 no 5. Vou decolar um Airbus 330. Vai manter. 0022 Airborne 929, call 120.8, have a good flight, single. 808, FGAL 0220, boa tarde. Ciente com colete final, chame Torre Salvador na frequência 118.95. Centro, boa tarde, é Portugal 022, on Puka Departure. Portugal 022, radar contact, Puka Departure, climb and maintain flight level 390. Climbing level 390, é Portugal 022. Controle, bom, acesso, continue. 08, reportar aí, cima. Pode chamar Recife, não? 755 Recife, no 251, no secundário, 133-25. Você compra, senhor Recife, obrigado. Terra, prossiga. Para ingresso no corredor Caixa Prego, suba para 1.500 pés da Porsche através de Veracruz. Autorizado início do táxi, ingresso no pátio 1, no reporte na Lima. Estiver acampamento no 856, está na Ranger 2. Boa noite, 56, aguarde, será o número 2 no setor. É o número 2. O outro setor está pronto, estiver acampamento está 3567, no 612. Na 3567, aguarde para início. Aguardando. Só o Salvador, muito boa tarde, no 612, ingressou na Alfa. Bom, no 612, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette, boa tarde. Alfa, da Juliette. Salvador, boa tarde, WebJet 6720, informação Victor, para cópia Galeão, portão 3. Web 6720, aguarde e cópia. Guardando, 20. Centro Epical 022, any chance from Puka to fly direct to Natal? Sir. Muito obrigado. Ocean 6201, temos 98 a bordo, autonomia é de 0340, está alternando com 5, Protax. Gente, Chané 6201, Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 018. 1-9-5-0-8-6-2-0-1 da hoje. A 3567, livre acionar, chame táxi. Autorizado, puxa o deck acionamento, a 3567. Boa noite, 56, coordene com a equipe de solo, que é 5 Airbus da Bianca, livra totalmente o setor a retaguarda, livre acionar, chame táxi. Você vai coordenar, que é 5 Avianca, livre acionar, chame táxi, está autorizado, boa noite, 56. Direto Tango Zulu Lima, Mike Quebec. Quebec, chame a torre para o cruzamento. No 895. Do 4206, aguarde. Será o número 3 na sequência do acionamento. Informo previsão de mais 5 minutos. Aguardando, parte do 206. Da Juliette, 612. 612, portão ocupado 02, aguarde. 02, não aguardo na Alfa aqui, o 612. Oh, boa tarde, Alfa Romeo 143.